Salve, José. Ah, não, é? Não. Maria Conga, quando vem do corpo, é o coisa assim, né? Hoje tem tabu assim, branco, tudo. E você achou melhor você vir aqui tocar, né? Tomou vergonha, né? Sentadinho, né? É difícil por sentadinho. Ele vai ficar sentado, se eu estar na frente do casal, ele vai ficar sentado e os filhos vão ficar sentados também, né? Porque não vai, né? Hoje a mãe pediu, salve a mesa, né? A vovó tem 7 filhos, todos 7 quer comer. A vovó tem 7 filhos, todos 7 quer comer. Ainda a panela tá vazia, é pai Ogum que vai encher. A panela tá vazia, é pai Ogum que vai encher. A vovó tem 7 filhos, todos 7 quer comer. A vovó tem 7 filhos, todos 7 Faz o dendru, aí vai pôr o cozinho aqui, uhum. O hominho aí a mãe já vai pôr no cozinho. Oh, graças a Deus. Aí você vai firmar tudo assim, e aí vai firmando tudo. Que fazer a firmeza, você precisa de firmeza, meu filho? Eu preciso. Nós também precisamos de firmeza, né? Aí, vamos ficar o ponto. Pode mostrar o ponto, vó? É uma coisa tão simples assim, o triângulo da nossa casa, mas não tem azul da mãe? Tem azul. Nossa, minha mãe vai comer tudo isso. A nossa seria, né? Uhum. Muito calor aqui. Não sei se é porque eu sou gorda mesmo. Que? Mas é muito calor, né? Oh, meu Deus. Então, ontem todo mundo ficou sentadinho, né? Mas que coisa mais bonita, né? Tá bom, tá com sentadinho. Todos sentadinhos. Será que você gostou? Gostou? Gostou também, filho? Vem, né? Tem que gostar que eu falei, tem que fazer, né? E pronto. Porque porque eu também recebo ordem, filho. Eita. Não é porque eu estou aqui na terra, aqui no corpo desse menino, que eu não recebo ordem lá, não. Eu recebo ordem, depois vai cobrar Deus. E vai falar assim, Conga, mas não foi isso que eu ensinei para vó me ser. E vó me ser foi lá na terra ensinar os meninos. E aí, como é que vai? Se não obedece, vó me ser. Então, obedeceu sim, né? Obedece. Como eu falo assim, né? Obedece, tem que obedecer. Porque obedeço, nosso Senhor obedeceu, não foi assim? Não. Tem que obedecer o Espírito também, né? Aquela coisa que vocês falam, e eu falo ao contrário. O povo aqui fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É. Mas não é assim não, isso tem que mudar na terra. Manda quem pode, obedece quem não tem juízo. Porque quem tem juízo, meu filho, não precisa ser mandado, né? É ou não é? Agora manda eu sentar para você ver se eu sento. Não vai sentar. Eu tá cansado de ficar sentado. Eu vai ficar andando mesmo. Mas eu sou sentado, né? É assim que é a vida. É assim que... Por que tá todo mundo calado? Eu tô esperando a senhora dar autorização para nós conversar com a senhora, vó. Tá tudo pronto aí, vó? Tá esperando o bebu aqui pra fazer o cozinho lá. Vamos. Por causa do orixá lá, né? Ai, mas o cruzeiro tá bonito. Nós vamos fazer um cruzeiro maior, meu filho. Viu? Onde? Nós vamos fazer, não sei, meu filho. Subir pra cima. Nós vamos fazer um cruzeiro bem maior, com cruzeiro maior. Né? Tudo branquinho de novo. Quem fez um faz outro. Então quem faz um faz outro. Não tem essa coisa de você falar. Ai, pai vai fazer aonde? Lugar tem para fazer. É a cabeça que não vê aonde é que tem lugar para fazer. Né? Se você olhar um cantinho, tem um cruzeiro. Né? Você olhar outro, tem outro cruzeiro. E assim vai abrindo mais reino, né? O nego velho tá por cá tudo. Isso é importante, né? É, coisa. É que vai dizer, né? Que vai fazer, né? E hoje ninguém tá de fio no pescoço, nada na cabeça, vixe, Nossa Senhora. É para dar de bengala mesmo? Não. Ou de colher? Não, vixe, lá. Aonde para eu pegar, né? Tá. Então, a mãe só vai saudar o rosário. Aí nós conversa então que você quer falar. Tá. Não vai falar nada aqui. Salve, vídeo Nossa Senhora. Adorei essa. Salve as forças do rosário dentro. Adorei essa. E rosário, rosário dentro. E rosário. Rosário Bento, rosário de Nossa Senhora, escudo meu e de São Bento. Rosário de Nossa Senhora, escudo meu e de São Bento. Eu vou ensinar hoje? Mas hoje nem era dia de eu ensinar ninguém, né, meu? Olha que bonito. É. Caboclo, pai caboclo. Vou falar pra vó e me servir. Eu gosto de caboclo. Você gosta? Eu gosto de caboclo. Eu gosto de tudo, meu filho. De tudo? Que eu não gosto dessa terra e do espírito. É. Não tem que você não pode gostar do espírito da terra, meu filho. É. Porque você sabe. Uhum. Se você não gosta do irmão da terra, você não gosta do espírito, você não gosta de você mesmo, e você não gosta do pai maior, né? É. Porque ele está lá de braço aberto esperando cada um desse filho abraçar ele. E você não gosta, como é que vai ficar essa coisa aí? É. Então eu gosto dos caboclos também. Uhum. Bonito, né? Uhum. É bom. É isso aí. Ô vó, a senhora é no mundo espírito hoje. Qual que é o nome da senhora? Posso ser? É muito esperto, né? Posso ser, já quer saber meu nome? É. Olha, filho. Eu recebi o nome, né, de vó Maria Conga, mas o meu nome mesmo era outro. Era outro. Meu nome era Imi, mas só isso que eu vou falar, o resto eu não vou falar de onde é não. Tá bom. E quando depois que pegaram eu não gosto de contar história triste para vó me ser nem para ninguém, né, filho? Ninguém sabe contar história triste. É. Mas eu falo uma coisa para vó me ser. Quando eu subi ao lado do nosso pai, para a espiritualidade, depois de tudo que aconteceu aqui, eu recebi o nome de Conga, de Maria, foi verdade, né? Então, Conga eu vim, de onde eu vim. Posso ser quando vai assim? Eles falam para vocês lá no espírito, né? Os homens que ensinam, os espíritos que consolam, esquina nós, ele fala assim. Agora, depois de um tempo de aprendizado, vosso ser pode, vai dar um nome para vosso ser escolhe. Eu, como vim do Congo, meu pai é rei Congo da Luanda, eu tinha que carregar o Congo, né? Oh, aí ficou Maria, porque Maria é um nome bendito, né, filho? É. Tanta Maria. Eu falo que toda preta velha é Maria e todo preto velho é José. É assim. Sim. José Joaquim, José Benedito, eu falo assim, né? Uhum. É cada um que faz, mas representa nosso pai e a mãe, né? Mas meu nome era Imi mesmo. Olha, fala a verdade, eu contei, vocês nem sabiam, né? Esse menino é danado. Onde que vem esse menino aí, meu filho? De uma terra meio perto, vó. Meio perto, meio longe. Não existe meio perto, meio longe. Esse coisa existe meio perto, meio longe? Eu não conheço, não. Ou é perto, ou é longe. É perto, então. É perto? É perto. Mas você é perto, né? É perto. Eu venho longe, viu? A senhora veio de longe, vó? Ah, de longe. A senhora veio da onde, vó? Eu vim do Congo, da terra do Congo. Da terra do Congo? Congoleiro, é. Mas eu falei pra vó, olha só, em Congo. Da cor verde, vermelha, preta e amarela. E você não acredita, vai lá ver. Mas isso quando a senhora estava na terra, né? É. Carne. Mas agora a senhora é um espírito, certo? A senhora agora estava na onde? Onde que é? Não é mais lá. Eu estou num lugar, filho. Aonde está o nosso pai. Falar do Aruanda, né? É. Aruanda quer dizer o lugar onde está o pai. Aruanda. Mas demorou para chegar lá, viu, filho? Mas passei por muita coisa para chegar lá. Demorou. Porque você sabe que eu falo para os cabelos aqui, é muito difícil o ser da terra, o ser humano, da carne, aceitar quando vai. Todo mundo pergunta para os negros velhos, para as entidades, tudo. Mas a primeira coisa que eu fui perguntar é assim, quando morre, para onde eu vou? Para onde vou? É, depende da sua ação. Ah. Você não vai para o lugar ruim, filho. Não vai. Porque aonde é que está a misericórdia desse homem de branco lindo, Pai Oxalá Jesus Cristo? Se ele coloca um filho aqui na terra, e depois que ele vem recolher o filho aqui e leva o espírito dele para o lugar ruim. É. Ele é misericordioso. Então ele não vai por fim no lugar ruim. Não importa se ele fez alguma coisa ruim na terra. Mas ele tem que acolher e mostrar para esse espírito que ele pode ser melhor se um dia ele voltar. E mesmo se não voltar, se não for permitido retornar à terra, ele como espírito lá, ele tem que ser melhor e tem que aprender. Então alguns vai lá para a lavoura, outros vai lá cuidar do doente, né? Outros vai cuidar da criancinha com problema. E assim vai crescendo o grau de cada espírito. Mas demora. Mas você sabe, quando eu saí da minha terra, eu era muito pequena ainda, né, Nossa Senhora? Eu sofri tanto. Sofreu, vó. Olha, eu vou falar, o medo, sabe, filho, longe da mãe, tudo, não vê mais ninguém. Nossa. Olha, eu não gosto de falar muito, mas eu falo um pouco. Fala um pouco, vó. Uma vez eu contei uma história aqui, e eu sempre conto quando eu tenho tempo. Que eu não estou tendo tempo, eu não sei o que está acontecendo. O que é isso? Eu não estou tendo tempo, meu Deus do céu. Posso dizer, não dá tempo para nego velho falar as coisas. Eu preciso tempo. É assim, eu muito, preciso tempo. Muito trabalho, vó? Trabuco, filho. Posso dizer, não sabe o que é trabuco. É, não sei. Muito trabuco. Mas eu falo para você aqui, que vai chegar um dia que eu vou sentar aqui, eu vou pitar, eu vou beber meu cafezinho, vou comer meu pãozinho aqui, meu rezar meu texto, e os filhos que vai trabucar. Ah, é? Eu só vou ficar olhando. Nossa, que bom. Vai demorar, meu filho. Vai demorar. Mas hoje a senhora tem a oportunidade de contar, então. Então, aí como eu estava voltando, para você saber, aí eu estava vindo para a terra, para cá, esse terra, nem sei mais, quanto tempo. Olha, filho, eu sofri muito. Muito? Muito, filho. Eita, vó. Muito sofrimento, porque você vive num lugar que você é criado livre, que você anda, que você come, que você quer, e você vem para um lugar que depois, filho, o que acontece? O que é esse negócio preto aí? Esse? É. É para registrar o momento, vó. Daí lá no futuro os outros vão poder ver. Ah, é aquele coisa lá que vocês vão, né? É, caixa preta. Que coisa preta. Não é urubu, não, que eu tenho medo. É, não é urubu. Então, aí, sofri muito. Sofreu. Separou dos irmãozinhos, de tudo, tudo, tudo. Fui trabalhar numa casa grande, viu? É muito bonita a casa. Né? Bonita? Mas sofri muito, filho. Muita fome, muito frio. Medo também. Mas uma coisa que tem de tudo isso é que nós já vinha na nossa costa, na nossa cabeça, coração, é os ensinamentos da terra. Da onde eu vim e da onde os outros negros velhos vêm. Oh. É. Então, isso daí foi que ajudou. Porque nós fazia nossas mandingas, viu, filho? Vai pensar que nós não faz mironga, não? Que você sabe que nós faz mironga, né? É, vó. Mas só pro bem, né? Só pro bem. Pra se defender, meu filho. É. Porque naquela época, você imagina você apanhando de ferro quente, de chicote e tudo. Mas você vai correr pra onde, minha Nossa Senhora? Você ligava tudo com sua espiritualidade, com seus guias, seus orixás. Que você aprendeu. E você se desligava do corpo. Então o corpo apanhava, mas o espírito não sentia. É por isso que muito nego velho resistiu. Porque hoje eu falo para vós mecês, se qualquer um de vós mecês levar uma chicotada, uma ferrada quente, eita, não aguenta, filho. Não aguenta. Mas isso é por quê? Porque, filho, você se desprende da matéria. Isso é um ensinamento aprendizado. Você se desprende da matéria e você consegue não sentir a dor mais. Ah. E eu pedia tanto, mas eu pedia tanto, filho. Mas eu pedia muito mesmo. Eu sempre falo que eu me emociono, que eu falo esse caso lá. Que aí o homem vem doutrinar, não é que fala, né? É. Ensinar a palavra, ensinar as coisas dele, das rezas do homem, né, filho? É. E eu sempre me apeguei, sempre uma santa, mas não vou falar para vocês não, mas eu confio muito em Nossa Senhora. E aí, o que que acontecia? Eu pensava assim, meu pai, leva eu logo, porque a minha vontade maior, aí eu vou chorar não, né? Espírito não chora, né? Não chora, mãe. Espírito não chora. Mas não chora, eu tô em cima do corpo. Tá certo, então. Tem que chorar mesmo. Aí, eu pedia noite e dia para levar eu, porque a minha vontade maior era tocar na estrela. Eu olhava toda noite esperando o filho, a estrela lá em cima, eu queria tocar a estrela. Oh. Mas demorou, eu tive sempre, dá bastante tempo. Tive filho, tudo, tiraram o filho meu. Filho, foi difícil. Mas eu pensava, e o dia que eu desencarnei da forma que foi, né? Que foi muito triste, acho que isso ninguém precisa saber, porque se é exemplo ou não, vocês também têm o sofrimento aqui da Terra. E quando foram me recolher lá em cima, o espírito todo me ajudando, eu já estava fraquinha, com fome, tudo, frio. Aí eu não queria nada. Eu fiquei muito revoltada, né? Fui revoltada. Muito revoltada, porque olha, eu vou falar para vocês, eu falava assim, eu vou falar. Se é para mim ficar aqui em cima, para mim sofrer o que eu sofri lá, eu também não quero ficar aqui. Filho, mas isso aí eu paguei a boca, né? filho, eu paguei a minha boca. Pagou? E fui. Aí eu fui aprender. Para passar pelos 7 etapas que tem, filho. É difícil. 7 etapas, vô? 7, filho. Não foi fácil, não. É muito difícil, filho. Porque quando você morre, você já acha que vai encontrar com toda a família lá, né? Mas não é assim, não, meu filho. Não é? É. Assim seria muito fácil, né? É. Não é, não. Mas e quem fez o bem, vô? Quem fez o bem? É. Quem já fez o bem já vai num lugar de aprendizado diferente. Ah. Mas todos eles passam por toda a etapa que tem toda que passar. Toda etapa? Passa, sim. Todos eles passam, filho. Tem que passar, meu filho. Se vocês não passam as provações da Terra, passa. O Espírito passa a provação do espaço. Oh. Entendeu? Uhum. Passa a provação do espaço. Tem que passar. É necessário, é aprendizado, filho. Não é uma coisa assim que você chega lá e pronto, agora eu já sofri na Terra, agora aqui está tudo certo. Não. Não é. Você tem que aprender o porquê daquele sofrimento, por que você passou aquilo. Hoje eu entendo uma coisa, filho. Sim. Eu não gosto de falar de nação, nada, não. Quando eu falo nação, é as terras de onde nós veio. Porque nego velho veio de tudo quanto é lugar. É. Né? Sim. De tudo quanto é lugar. Mas o que eu falo é uma coisa para vós dizer. Quando se fala de uma nação, como eu falo aqui, eu falo que todo mundo, tudo unido por uma força maior do tempo. E a se defender, que é o mais importante dessa vida. Se defender, não fazer mal para ninguém. E você sabe, tem um segredo aí, né? Você conhece as almas? As almas são o que eu não vou. Não conheço, não. Só o preto velho, né? Que é as almas, né? Sim. Só esses aí que eu conheço. E as 13 almas, meu filho? As 13 almas, vó? Eita. Isso eu nunca ouvi, não. Quem é que faz parte das 13 almas? Bendita, sabida, entendida do Cruzeiro, meu filho? Eita, vai. Aí é um mistério de nego velho que é muito não se revela, né? Mas tem. Mas tem. Tem? Tem. E a senhora vai revelar. Ai, você quer saber tudo, né? Pode ser que eu revele, pode ser que não, mas tem. Tenho? Porque não é que eu estou sentada aqui nesse corpo, esse espírito, que eu não recebo ordem suprema. Recebo, claro. Tem que obedecer, né? Tem que obedecer. Você olha para cada filho, um diferente do outro, né? Você é diferente também, eu outro diferente, tudo. Então cada um tem alguém para ensinar você nasceu, você teve alguém para ensinar você andar. Não foi? Sim. E você nunca mais esqueceu de andar, né? Nunca mais. Mesmo se você perder sua perna, você sabe que você tem a outra. É. Não é assim? Sim. É a mesma coisa. Então tem coisa que você não esquece, que é os ensinamentos. E as 13 almas ensinam muito. Ensina, tanto as almas aflitas como as almas santas, benditas e entendidas. Oh. É, são superior. Porque o povo fala que o mundo... É. Quantas vezes acabou o mundo? Um fala que acabou uma vez, outro fala que acabou duas. Sim. Isso aí é conversa. É. Não é assim, não. Nunca acabou. Acabou sim. Acabou sim, ó? Acabou sim. Ué, mas nós estamos aqui? Mas vocês estão aqui por uma força suprema. Ah, não. É? Uhum. E eu também estou aqui por uma força suprema. Sim. Né? Sim. E nós veio aqui porque tem pessoa como vocês que acredita do outro lado, numa espiritualidade que move vocês. Mas você pensa bem numa coisa. Sim. Mas você fica doente. É. Fica enfermo lá. Fica. E você não consegue mexer o corpo. Você não fala, você nada, mas você tem consciência que você está vivo, porque você está vivo. Está vivo. Né? É. E se você for um médico, ou você tem a fé em cima de você vai saber que você vai se levantar e vai seguir. É. Não é? É. Então, isso vem a força, isso é o espírito. Ah. E de repente Deus fala assim, volta lá o espírito naquela criança, naquele enfermo. E aí, filho? Quem foi que fez isso? Ah, sempre tem uma ordem superior. Entendeu? Uhum. Uma ordem superior. Entendi. Porque quando for a hora de você desencarnar, o próprio pai vai vir fazer. É. Viu? É. Nossa. É ele mesmo. É ele mesmo? Muito bem, aqui fala assim, mãe, eu tô morrendo. Morrendo? Mas tá mesmo, filho, você se acordou outro dia, não tá morrendo, meu filho? É menos do dia que você tem. Uhum. Não é? É, é verdade. Todo dia a gente morre um pouco. Não é, filho? É. Mas você morre pra carne. Uhum. Você não morre pro espírito? É. Né, filho? Sim. Claro, o espírito não morre. Não, não morre. Agora ele só morre se você quiser que ele morra. E ele vai morrer, o espírito, sabe aonde? Onde? Quando você está vivo. Ah, é. É. Porque o corpo... Porque você não acredita mais em nada. Você não tem mais nada. Você não tem mais fé. Você quer desistir da vida. Você não tem força para lutar. O espírito não está morrendo, filho. Ele não está sendo alimentado, porque não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Oxalá Maior, quis para vosso ser. Vosso ser, quando vem de dentro da barriga da mãe, o Pai já fala, vosso ser vai ser médio, vosso ser vai fazer isso. Pai já... Só que aqui dentro, esquece, filho. Vosso ser cresce, vir um homem grande aí que nem vosso ser é grande. Ô, levanta aí para ver, vosso ser é vou grande, levantar. Né? Olha aí. Ah. Viu? Tamanho, né? Ixi Maria, meu sou Deus. Sou grande. O que que acontece? Posso ser, vou esquecer. Não, esquece. Não lembra. Mas existe uma lembrança dentro de cada um. Como se vosso ser já tivesse passado um dia aqui nesse terreiro. Nossa, mas parece que eu já visitei aqui. Parece não, vosso ser já visitou. Pode ser que não foi nesse plano, meu filho. Não é. Mas foi no outro, né? É, vó. Aí vem a lembrança, que eu não sei o nome que fala, né? Eu não sou muito letrado mesmo. É. Que vem a lembrança. Sim. Mas parece que eu já tive naquele lugar. É, déjà vu que chamou. Déjà vu. Mas assim, você não fala coisa difícil pra ele. Que é meio difícil assim, né? Quem já foi, já foi. Quem já ficou, ficou. É isso aí. Tá certo. Eu não sei, mas tá bom. Se é isso que você falou, é o que você falou. Você lembra, né? É, então. Você já teve ali. Já teve ali. Sim. Já aconteceu com você? Já? Então, meu filho, isso é o quê? Isso vem da alma. É do espírito. Tá. Porque o pai colocou dentro dessa sementinha que é vosso ser, já é uma árvore. Eita. Mas o povo da terra esquece das coisas. Esquece. Esquece. Tá certo. Esquece sim. Esquece ninguém. E como que vem essa lembrança? Mas parece que eu já vim aqui nesse lugar. Parece que eu já comi aquele negócio ali. Isso é o quê? Isso é a lembrança do espírito. Ah. É. Porque às vezes você não visita um lugar assim dentro do corpo, às vezes visita em desdobramento na hora do sonho, né? Também. Uhum. Também. E o anjo da guarda tá lá, fazendo o papel dele é. Para cuidar. que tudo aconteça para vosso bem. O anjo da guarda, vó, é o quê? O nome já diz anjo da guarda. Mas ele é um espírito de um preto velho? Olha, vi, muito se fala que é de preto velho, que é de caboclo. É. Mas ele é um ser iluminado, é um ser encantado. Ah. É um ser encantado? É. Ninguém recebe um anjo da guarda, meu filho. Você já viu alguém incorporado no anjo da guarda? Não, não, senhora. Ele é um encantado. Pode ser sim que ele viveu na terra e ele não foi morto assim, de morte, como o pai veio buscar, ou que alguém matou. Não. Ele apenas veio, fez a função dele aqui na terra, e depois ele sumiu com a força da natureza e foi. É um encantamento. É um encantamento? É um encantamento. É um grande encantamento. Então o anjo da guarda ele é designado para cada filho como um encantado. E você sabe que cada um de nós tem um anjo da guarda e um outro que fica no apoio, né? No olha, apoio, cara, vó? No apoio, meu filho. Eita, vó. Ficar no apoio. Nossa, precisa de um monte de gente trabalhando, hein? É só dois, vó. Cada um, né? É só dois, vó? Pra cada um. Mas assim, pra cada encarnado, né? É. E a senhora também tem protetor? Tenho. Anjo da guarda? Tenho protetor, tenho protetora e tenho um rei protetor. Ah. Nosso pai é o Xalá. Então, tanto a gente encarnado como os espíritos tem protetor. Tem, filho, tem que ter. Sabe por quê? É. Porque senão o espírito também fala o que quer. Se ele não sabe a doutrina. Fala o que quer, vó. O que que o espírito fala o que quer que não pode fazer? Mas você sabe por que que a maioria dos espíritos, das entidades, vem entregue e não gosta de contar suas histórias? Porque é triste. Muito. Ah. E às vezes não tão boa quanto parece ser. Uhum. Viu? Às vezes não tão boa. Então, quando se vai aprender, isso tudo tem que ficar no esquecimento. E você tem a função de aprender. E quando você for permitido para vir na terra para dar palavra, você tem uma grande parcela de responsabilidade com aqueles que vêm procurar e deitar aqui, bater a cabeça e pedir uma ajuda. Uhum. Então, você não pode nunca. Nunca. Nunca desamparar. E por mais que aquele irmãozinho venha e fala que fez uma coisa errada, você se condenar, porque espírito não é o pai. Quem vai julgar isso tudo é o nosso pai maior. Nós vem aqui para ensinar filho, você errou, mas agora vamos acertar. Vamos cuidar do seu anjo da guarda, vamos alimentar ele com água, com oração, com as palavras de gratidão, com uma erva, com um chazinho. Ei, minha avó. Entendeu? Uhum. Vamos alimentar isso, para que você não passe de novo e caia no erro. Porque se ele vem, filho, e ele fala, é porque ele não quer errar mais. Mas às vezes a pessoa não consegue, filho. Não consegue, né? É triste, viu? É muito triste. Ah. É muito triste isso aí. Porque a pessoa, às vezes, ela quer parar de beber, ela quer parar de fazer coisa errada, ela quer parar de um monte de coisa, mas não consegue sozinho, não. Sozinho não consegue, vó. Não, filho, sabe por quê? Por quê? Lembra que a mãe falou no começo para vai vencer? É. Ela já está esquecendo que ela tem um protetor. Ela já anda sozinha. As entidades, filho, vêm dela. Ela não vem para andar na sua frente, não. Ela vem para andar do seu lado. Para te guiar junto, porque você tem livre-hábito. Hábito, É assim mesmo. É, livre-hábito. É. Então, nós vem para andar do seu lado. Quando, filho, quando uma entidade chega a andar na sua frente, é porque você já está num caminho muito perdido. Então, nós temos que abrir esse canal, esse negócio de andar assim, para a pessoa olhar e falar, não, eu não vou para esse caminho, eu vou para esse. E talvez ela não enxerga com o olho da carne, enxerga com o olho espiritual, porque o anjo de guarda, o protetor espiritual dela, conduz ela àquele caminho ali. Conduz, vó? Conduz. Tudo que acontece aqui na terra, como no espaço, é tudo conduzido. Tudo. É tudo vigiado. É tudo vigiado. Entendeu? Entendi. Tudo se tem, mas também tudo se perde. A fé você tem, você perde. Se hoje você está com saúde, você está feliz da vida. Estou. Amanhã, se você perde a saúde, o que é que acontece? Você fala, nada resolve. Eu fui no homem de banco do jaleco lá. Ele passou aquele coisa branca para eu beber. É. Ele foi. Eu fui lá na igreja, assim, no templo religioso, seja ele qual for, porque Deus está em todo lugar. É. Eu fui nada. Eu vai para terreiro. É o último filho, mas eu bato o cachimbo. É o último lugar que a pessoa vem. Ninguém quer entrar no terreiro. É, minha avó. Mas na hora do negócio apertar o carro, a doença, a coisa, tudo aí, eu vou lá escondidinho na terreira. Porque então, aí eu tô doente. Aí chega lá, acha que os espíritos têm que fazer o quê? Curar tudo. É. Mas não é cura através da fé, né, filho? Da fé? Mas você não tem fé. Mas você não teve fé nisso daqui, mas você não vai ter fé no terreiro, não, viu, meu filho? É. Mas cura. E aí, para curar essa pessoa, do que precisa? O que precisa, avó? Primeiro, curar o espírito dela. O espírito, daí cura o corpo. Alimentar o anjo da guarda, que por algum momento ele está fraco, porque ele já não consegue mais. Mas você está olhando para ele? Tô, avó. Pode falar. O espírito, o anjo da guarda, tem que ser alimentado. Tem. Ele também já perdeu força, porque aquele corpo que ele protege já não tem mais vontade, já não tem mais fé, não tem mais força. Perdeu ali a força, a vontade. Perdeu a força. E o que acontece, meu filho? E aí, vó? Os espíritos vêm para alimentar o anjo da guarda e fortalecer o anjo da guarda. Alimentar esse filho novamente na fé do nosso pai e das energias espiritual e aí fazer a cura. Porque ele volta a ter fé. A senhora riu como se a senhora ficasse satisfeita quando volta a ter fé. Ah, filho. Ter fé é o remédio mais importante da carne. O remédio mais importante. É o remédio mais importante. É a riqueza mais sublime. É o que quebra qualquer coisa. Olha o gordo, macumbaria, voodoo, feitiçaria, seja o nome que você dá, mirou, o nome que você quiser. Uhum. A fé. A fé. Que já diz a cantiga assim, que preto velho tá cansado de tanto trabalhar. Uhum. Leve, canta pra falar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Vima ponto, risca pema, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Oh. Aí vosso seu aí fala assim. É, vamos ver. Na cantiga. Os outros cantam a cantiga no terreiro, porque acham bonito, mas não sabem interpretar a cantiga. É, e aí? Aí vosso seu vê. Preto velho tá cansado de tanto trabalhar. É. Preto velho tá cansado de tanto curimar. O que que é isso? O que que é isso? Ele já está cansado, mas ele não perde a esperança do filho que tem. Ah. Ele risca a ponta, ele firma a perna, ele caminha, porque a caminhada é longa. Uhum. Porque ele tem fé, ele tem tudo. Então ele tem que dar fé para vosso ser. Ah. Se vosso ser não tem fé, vosso ser não tem nada. Então nós temos que dar um pouco da nossa fé para vosso ser. Nossa, avó. O ponto às vezes fala muita coisa, né, avó? A vez não, filho. Ponto fala cantado. Que... Qual que a senhora mais gosta? Canta mais um, vó, que a senhora gosta. Vamos ver, para ensinar pra gente aqui. Eu gosto de... Esse é muito antigo, mas eu gosto. Uhum. Eu tenho que cantar mesmo? Canta, vó. A senhora canta tão bem, vó. Eu vou cantar então. Que vai ficar bonito. Tem dois, né? É, opa. Mas eu gosto assim. É. Deixei meu cachimbo no toco, mandei o moleque apanhar. Na hora da derrubada, meu cachimbo ficou lá. Eu gosto. É, minha avó. Eu gosto. E qual que era o outro? Ah, o outro depois eu canto. Então esse daí, como é que interpreta esse daí? Olha só. Deixei meu cachimbo no toco. É. Mandei o moleque apanhar. É. Preto velho deixou o cachimbo, a ferramenta dele, num toquinho. O toquinho... Não. Quer dizer o quê? Para você interpretar junto com eu. Junto com a senhora. Tava lá fazendo a minha reza, a minha fé. De repente eu tive que sair correndo que alguém queria pegar eu no ferro, né? Quente. Ixi. Escondi. Uhum. Aí eu deixei o cachimbo no toco, mandei o menininho lá apanhar escondido, porque o menino é sogateiro, né? É rápido. Os anjinhos. É. Na hora da derrubada, Meu cachimbo ficou lá. Na hora que eu corri, para ninguém pegar eu fazendo minha nyonga lá, o cachimbo ficou. Ei, que coisa mais bonita. Também é pão de demanda, viu? Aí, ixi. Pão de demanda. Ô, vó, qual que é a diferença, então, entre preto velho da Umbanda e preto velho da Quimbanda? Tem, não tem? Como é que é? Olha, isso é uma coisa que é muito difícil para você entender. É, então. Muitos vão falar, mas eu tenho uma visão. Preto velho em qualquer lugar desde que ele vem fazer caridade. A Quimbanda não é o que o povo fala, né? Eu sempre falo para os filhos aqui. A Quimbanda não é o que o povo fala que é não coisa ruim, não. Também achavam isso da Umbanda, né? Também, viu? Não é, não. Não é. A Quimbanda não é. O vuduísmo também não é essa coisa que o povo fala que vai matar isso, fazer pegar a criancinha, essa coisa. Não é isso, não. As pessoas, filho, tem que primeiro conhecer. Tem que primeiro, filho, tem que primeiro sentar e ir lá conhecer. Muito entra no terreiro e fala assim, ah, eu não vou lá no Macumba. Ixi. Mas não sabe o que é. É mesmo. Eu não entro naquele terreiro, povo tudo de... Eu não vou. Não vai? Mas um dia vosso ser pode precisar. Água que vosso ser desprezou, na volta é que você vai beber, meu filho. Na volta, né? Na volta. Entendi, vó. Não é? É. Não é, não. Preto velho, desde que ele baixa, seja o nome que for, preto velho africano, preto velho nagô, de Aruanda, de Angola, do Congo, da Costa do Marfim, preto velho da Bahia, seja de onde for, filho, se ele for para baixar num lugar, num terreiro firme, junto com o comando firme, os filhos firmes, uma coisa muito bem feita e muito bem preparada na força do Pai Oxalá, os ensinamentos que ele teve, ele veio para curar. Ele não veio para fazer maldade, não. É. Mas saiba de uma coisa, toda energia espiritual sabe fazer o bem e o mal, viu? Porque tem que se defender. Aí entra os pontos, né? Os riscados e os cantados. Eita, minha avó. Então, quem sabe fazer o bem e o mal? Mas nós nunca vem para fazer o mal. Porque o ser humano sabe fazer o bem e o mal, mas você não sabe? Eu também sei, vó. Então não faz, viu? Não faço, não. Só faz o bem, meu filho, que quem faz o bem... Não vai perecer depois. A senhora já viu alguém que fez o mal e pereceu depois? Eu já. E aí a pessoa se arrependeu, vó? De ter feito mal? Arrependeu, mas virou preto velho também. Se fazer o mal, se defender é fazer o mal, então não sei, mas... Olha, filho, eu não gosto de contar isso não, mas não sei, eu não vou contar não. Ô, vó, conta só uma então. Só uma assim, a senhora já chegou a fazer um feitiço pro homem branco? Eu não vou contar de eu não, porque eu não sou boba. Tá bom. Então conta mas do eu vou contar de um companheiro nosso aí. É. Que eu não sou boba. Fez, hein? Fez, vó. E aí o... Pra se defender, meu filho. Pra se defender. Então, se defender é pecado. É. Mas você tem que saber até onde você vai se defender. É. Viu? Sim. Até onde? Tá certo. Eu vi, sim, eu lembro, eu era um toco pequeno e tinha um negro forte, grande, ele já é velho assim, mas já tá bem mais que eu, ele tá no Cruzeiro das Almas Santas, né? Não vou falar o nome dele não. Tá. Mas vamos tratar ele assim de pai preto. Vamos. Tá bom? Tá bom assim, vamos. Mesmo porque nem todo preto velho foi escravo e é negro, viu? É mesmo, vó? É mesmo, mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos pegar assunto, você vamos. Quer saber tudo? É isso. Ixi Maria. Mas você tá bom? Tá bom, né? Então, ele sempre fazia maldade. Esse homem branco coroné, né? É. Batia tudo. E ele tirou a mulher dele e os três filhos e mandou embora. Inclusive, os pequenininhos foi morto mesmo. Foi morto? Foi jogado pouco. E ele ficou revoltado e fugiu. Filho. Fugiu? Depois de um tempo ele voltou, colocou um negócio lá na bebida do óculos. Colocou? Umas ervas, meu filho. Ai, ai, ai. Que danada. Uma combinação de erva que faz o moço passar mal. Olha, eu não sei se era combinação, porque na época, nessa terra aí, não tinha as coisas que nós tínhamos lá de mandingueiro, não. Não tinha. As ervas, assim, tudo que tinha lá onde nós veio, não tinha não as ervas de mandinga, não. Então teve que... Fazer um negócio aqui, outro negócio ali, fazer as orações, as rezas lá, para o negócio pegar ali, né? Pegar. Mas morreu mesmo. Então tinha... Morreu no marapo. sentado na cadeira. Eita. Eu vivi. A senhora viu? Eu vi. Daí a senhora ficou triste? Ficaram feliz? Olha, filho, eu vou ser bem sincero. Na época, não sei não, viu? Vamos falar dele, vó, porque a senhora não precisa falar da senhora, a senhora é esperta. Ele ficou feliz. Mas muito ficou. É que nem eu falei, eu era um toco, eu não entendia. Depois que eu fui entender até, fiquei feliz um pouco. Ficou. Mas depois, filho, com o tempo, posso você ver que não pode. Não pode, né, vó? Veja bem uma coisa. Posso você tá buca, né? Sim. Posso você quer pegar o lugar do outro lá, aparecer um outro lugar, só tem posso você e ele. É. Posso você inteligente, né? Sim. O outro também. Também. E ele também quer. E aí? Né? É. Aí, o homem-chefe lá tem que escolher um outro. Tem que escolher um. Vosso senhor é muito bom. É. O outro é mais ou menos assim. É. Meio assim, como é que fala? Preguiçoso. Fica no muro lá, faz o bem, faz o mal. Ah. E ele fica tentando tirar vosso senhor desse lugar. Uhum. Mas o chefe maior tá vendo que vosso senhor tem condição. Uhum. Aí o que que acontece, meu filho? Esse homem fala assim. Aí que eu falo. É. Que o povo pensa que terreiro é para isso. Ah. E não é. Aí ele vem e fala assim, eu vou escondido na terreiro. É. E eu vou falar lá para a entidade. É. Vou pegar a entidade mais forte do terreiro. Mais forte. Geralmente fala que é Exu, né? É os Exu. É. Vou lá falar com o Exu lá. É. Para fazer uma macumba, um feitiço aí. É. Para que tira ele e eu entro lá. É. Né? Olha lá, resolveu. Não resolveu não, porque aqui ninguém vai fazer isso não. Aí o que acontece? Ele vem, aí nós falamos, olha filho, pensa bem. Pensa bem. Ele vem com aquela história, não, ele quer tirar meu lugar, ele quer tirar meu lugar, o outro quer tirar. Mas nós que é espírito, nós é esperto. Porque o povo entra no terreiro, fala o que quer e não quer ouvir o que quer. Ixi, ó. Né? É. Aí o que acontece? Nós falamos assim, olha bem, filho, você tem certeza que esse lugar é seu? É. Não, mas eu sou melhor e ele faz isso aqui. Mentira, filho. Aí que entra o dom da espiritualidade de saber que a pessoa está falando o que ele quer. Mas não é para ser dele. Para favorecer. Sim. Favorecer. Aí tem lá um Exu que faz. Lá, mas não é na Umbanda. Não é. Nem na Umbanda, nem lugar nenhum, filho. Não pode. Não pode. Ele, o espírito, ele tem que saber quem está falando a verdade e não. Tem. Mas e se a matéria está se fingindo de incorporar? Filho, ninguém engana espírito, filho. Ninguém engana entidade, filho. Ninguém engana Deus, meu filho. Mas, por exemplo, e se o rapaz vai procurar num lugar onde a pessoa não está incorporada com o Exu? Está ali, ela está se passando assim pelo Exu para ganhar o dinheiro. Aí tem a ascensão do médium e a caída dele. Eita. Porque um bom médium, que tem um bom comando, ele nunca vai deixar isso acontecer. Nunca vai deixar. Ele não vai julgar pela primeira vez que for e falar, eu vou fazer esse tabuco. Primeiro ele vai fortalecer a pessoa, vai limpar a pessoa. Porque quando a pessoa perde a maldade, sabe como ela vem? Ela vem tremendo. Vem tremendo? Ela vem tremendo, ela soa. Já sabe que é. Ih, ela vem tremendo. Eu nunca entrei dentro da terreira. Nunca entrou. Mas já vem. Então quem está realmente precisando, filho, não vem com isso, não. Não vem, filho. Não vem. Já dá para pegar pelos sinais, né? Porque, mas vem assim, vó, porque já está com medo que está fazendo coisa errada. Já sabe. E sabe que não tem competência para poder estar naquele lugar pela própria perna e a capacidade do dom divino espiritual e o dom da matéria que aprendeu aqui. Nossa. Ele tem que ser aquele bicho danado que tem que passar a perna. Então ele usa o quê? O nome do terreiro da religião para fazer para ele. Se ele quer fazer o mal, filho, não vai buscar espiritual, não. Ele mesmo faz. Ele mesmo vai ter que prestar conta depois. Já chegou alguém falar, vó Maria Conga, dá um jeito na minha... Da hora eu falo só, eu vou falar outra pessoa. Dá um jeito nessa pessoa pra mim, porque eu não quero mais ela me encher no saco da minha vida. Já chegou alguém pedir? Tem, e eu conto. Eu conto e tá aí todo mundo de prova pra falar. É. Tem sim. Mas se vosso senhor, veja bem, vamos então falar assim então. Vamos. Se vosso senhor com a sua mulher, né? É. Esse exemplo aí. Vosso senhor namorou ela tanto tempo, gostou dela, ela gostou de vosso senhor, não deu para vosso senhor ver os defeitos? O amor acaba assim rápido. Da mesma forma que você começou, você já digo, de chegar e falar, não quero mais porque não está dando certo mais nós. Não precisa do espírito para isso. Mas já chegou gente assim, com um negócio aí de patacador, né, filho? Mas um monte de moeda. Eita. E até cantei assim. Quando eu cheguei no terreiro, né? Eu sentei no meu ponto, peguei minha bemba, né? E olhei quem é o primeiro. O primeiro é aquele que tá lá no canto com cara de branco, sem falar com o outro. Tá com raiva, não olha nem pra cá do outro. Nossa. E aí onde que o preto vai falar? É. Ele vai falar primeiro com aquele filho, não. Ele vai falar com aquele que tá enrabujado. Porque é aquele que tá com problema. Mas não é o problema que os outros não têm. Porque ele pode trazer problema pra ele e pra correr. Entendeu? Aí o homem vem com a matula cheia de patar. Eu pago quanto for, falei, então você guarda sua moeda aqui no meu reino, tem moeda não, meu filho. Você vai aí, alguém que quer suas moedas aí, e vai fazer. Já teve, filho. Já beijou tudo e não teve, filho. Nossa. Já teve, vó. Mas aí a senhora disse que e não. Olha, que era pra tá, porque dava pra nós terminar tudo e ler aqui, né? Dava, vó. Ih, filho, mas a moeda aqui na capa. Tô mentindo? Tô não. Pra resolver o caso dele, né? Espírito não tá à venda, como a fé não tá à venda, nem Jesus Cristo tá à venda, meu filho. Não tá à venda, vó. Então, se não tá dando certo, a Umbanda condena, o Espírito condena certas coisas. É crime. Mas... é crime, filho. É crime? É crime. Eu falo que é crime no espiritual, é. Porque se você entra para desenvolver num terreiro, é. Você tem uma espiritualidade que lá fora faz você rodar, sua vida não dá certo. Mas não é por causa do espiritual. É porque você esquece do seu lado da fé. Então você vai desenvolver a sua fé onde você quer desenvolver a sua fé. Seja em qualquer religião. Mas você ouve o tambor, você vem correndo. Quem não gosta de um batuque, meu filho, está mentindo. Aí vem. Aí ele começa a sentir um negócio assim. Ou senão a cabeça fica rodando, dá um negócio aqui na boca do estamo, e dá um negócio, um temor, um negócio na perna, um negócio que não para, aí ele vem. Eu estou com feitiço. Não é feitiço, é mediunidade. Aí ele aceita, ele vem, ele faz todos os preceitos. Ele primeiro toma os passes das sete linhas, ele depois ele toma os banhos, depois ele faz o amassi dele, depois ele entra para a corrente, aí ele começa a desenvolver. Depois que ele desenvolveu, ele começa a dar passo, o espírito dele já vem, a entidade vem, começa a dar passo nas criancinhas. Depois ele ainda fica um bom tempo para essa entidade assentar nele, para ele entender, meu filho, o que é um espírito junto ao seu corpo, carnal. Entendeu? Sim. Depois ele começa a atender outro. Isso daí, ele ainda está no desenvolvimento e ele é um bom médium. Entendeu? Entendi. Só que depois a soberbia vem, né? Vem, vó? Vem. Tem muitos que vem, filho. E como é que é isso? Como é que é? É. Ah, aí ele está destacado porque ele já atende todo mundo. É. Ele acha que ele já é. Só que uma coisa eu sempre falei para minha menina. Eu falo para eles aqui. Sim. O dia que ela falar que ela curou alguém, que ela fez alguma coisa para alguém, eu mesmo sou a primeira a derrubar, porque a dona desse caso aqui sou eu. Isso. Oi, ela não sabe nada. Sem o dom do espiritual, não sabe. Aí o médium acha isso daí. Aí ele já começa a fazer coisas que, em vez dele crescer, ele tá caindo. É a ascensão e a queda dele mesmo. Só que a espiritualidade cobra, filho. Aí voltando aquilo que eu falei. Aí eu levei um couro da entidade. Você não levou o couro da entidade, filho. Você levou o couro seu mesmo. Viu? É. Porque aquilo que eu falei, nós andamos do lado de vocês. O dia que nós deixarmos de andar do lado de vocês, nós vamos andar só atrás de vocês. Então você está livre para fazer o que você quer. E aí você se perde, filho. É. Se é que você me entende. Se você não está me entendendo, então, eu vou explicar de outra forma. Mas o que eu quero dizer é assim. A espiritualidade anda do seu lado, porque Deus falou, cada um tem seu livre-arbítrio. Sim. Se você está caindo no buraco e você não está vendo, nós vamos andar na sua frente para conduzir você para o caminho do bem. do progresso de novo, da sua vida aqui na Terra. Aí depois de um tempo posso você estar aqui ligado de novo, o que te acontece? Nós andamos do lado. Do lado. Só te amparando, meu filho. Amparando vai me ser, amparando. É. Entendeu? Sim. E aí o que acontece? Vosso ser vai lá e faz uma outra bobeira. Nós vai de novo amparar vosso ser. Só que chega uma hora também, nós vamos falar, vamos deixar um pouquinho ele sozinho, para ver até onde ele vai. Aí nós andamos só atrás, para ninguém fazer maldade. Mas nós andamos atrás de vosso ser. Entendeu? Nós só andamos atrás, esse cachorro está ruim. Nós só andamos atrás por causa de quê? Para ninguém fazer mal, porque ninguém quer que faz mal para vosso ser. Nem o espírito, nem a entidade. Não quer, né? Não. Mas vosso ser tem que aprender com a sua queda e com os seus acertos. Aí vosso ser cai. Aí vosso ser fala assim, não, mas eu desenvolvi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu estou apanhando do meu entidade, do meu orixá. Não está, e vosso ser está apanhando do seu orgulho. Da soberba. Os preto velho não carrega soberbinha. Né? Já tem a cantiga que já fala. Olerê, meu Deus do céu, que alegria. O preto velho não carrega soberbia. Meu Deus do céu, isso aqui é o que eu queria. A estrela d'alva no ponto do meio-dia. No meu quintal eu vou plantar pé de pinheiro para mostrar como se quebra o macumbeiro. No meu quintal eu vou plantar pé de pinheiro. E assim vai, né? Sim. Para mostrar como se quebra o macumbeiro. Então, isso aí reflete o quê? Que a pessoa, ela sabe que ela faz o erro, mas ela é mais fácil jogar a culpa no outro. Ou se não, botar a culpa no espírito, né, filho? Na entidade. Não pode. Não pode, vô? Não deve. É crime. Já falei. Sim. É crime. É crime. Na espiritualidade, meu filho. É? É crime, sim. Eita. Posso ser usado a fé para você ficar rico? Posso ser usado a mentira para você ter mais um filho na casa? Vosso ser pegar a espiritualidade de um filho e vosso ser trancar a espiritualidade de um filho. Ai. Não, filho, isso é crime. É crime. O que é? E quem vai pagar? É a entidade. É. E a esse corpo também, filho, porque o corpo também tem o carrego. Como é que eu vou sujar o corpo que eu escolhi para trabucar, filho? É. Como, filho? Pergunta para vós. Vovó, como é que a senhora vai sujar o corpo que a senhora escolheu para carregar? É eu que perguntei, mas eu quero. Eu mesmo respondo. Respondo. A entidade, ela não escolhe o corpo limpo, perfeito, porque perfeição só o nosso pai. É. Mas nós vamos escolher alguém que ao longo da caminhada no aprendizado, ela vai seguir aquele caminho com dignidade, com amor. E que vai aprender, e que por mais que fez uma coisa errada, ela está aberta para poder aprender e passar para o outro. Então, como que eu vou sujar um corpo que me favorece a vir falar, filho, a mesma coisa, filho, vosso você quer saber de uma coisa mesmo? Se vosso você não quer guardar isso, vosso você não guarda. Eu quero saber, vou falar. Porque eu não sei o que, que vosso você está fazendo aí atrás desse coisa preto, e eu não sei onde vai esse negócio aí, mas uma coisa eu falo para você. Pode falar. Uma coisa eu falo. Não sei o que os outros vão falar, eu falo aqui no terreiro quantos filhos nós é mesmo, nem sei. É. Eu falo para os filhos dessa casa aqui, uhum. que foi preto velho que levantou esse chão aqui, que não foi nenhuma vez, nem duas não, foi muita, né? É. E continua. Uma coisa eu falo para vós, não sei. Uhum. O espírito não vem para judiar de ninguém, nem sujar ninguém. Para que eu vou fazer isso? É. O que adianta, filho? Então, menina meu é casada com o homem, né? É. Aí o que que acontece? Vosso você quer guardar, guarda. Não quer guardar, vosso você gospe e joga fora. Tá. Não tem problema nenhum. Comigo é assim mesmo, né? Isso mesmo. Ela é casada. Uhum. Ela é a zeladora do terreiro. Sim. Né? Uhum. É a madrinha do terreiro, a mãe do terreiro. É. Aí tá tudo lindo. Aí tem os meninos bonitos dentro do terreiro. Eita. Aí ela começa com a safadeza de olhar pro menino do terreiro. Uhum. E eu tô aqui. Só tô vendo. Tô andando do lado, que nem eu falei. Aí o que acontece? Aquele filho também fala, ai, eu vou, gosto da mãe, eu vou ficar com a mãe. Poder, né? Isso não é poder de espiritualidade, não, filho. Não é, né? É crime. Aí o que acontece? Isso é crime. O que que acontece? Aí os dois vai lá, emprenha do negócio lá, do rabisco tudo lá, que eu não sei. Vai lá atrás do negócio. É. Faz o erro. Faz... No outro dia, vem pro terreno, pro trabalho, toma o banho de defesa, que é obrigatório. É. Veste branco, coloca esses fios aqui, tudo firmado, que isso aqui tem um poder. Isso aqui, tudo que vai através da sua coroa, tem um significado. Aí vem o OMC, né? Vem o OMC e fala assim para mim, mãe, eu estou com um problema lá no meu casamento, eu quero trair. Aí eu falo para o OMC, não faça isso, filho. É. Mas como que eu vou falar isso se a minha menina está fazendo? Pensa. É duro. Tem que dar exemplo, quem pega para ajudar, né? O próximo. Entendeu? Então, tá com medo de Deus? Não, então quem é. Eu tô pensando quem é dirigente espiritual tem muita responsabilidade igual. Hoje em dia se faz dirigente espiritual? É. Igual sopa. Mas nem sopa sabe. Né? Mas faz. Às vezes o filho está num terreiro, ele não quer ficar mais de um tempo lá, quer ficar uma lua, duas luas, ele acha que duas luas ele já pode ser pai de santo. Nossa. Vai pegar os carregos aí, os negócios que vem com os quiumbos, os egum aí, que às vezes a pessoa entra aqui. Se você não sabe cuidar e seu espírito e sua entidade não está... A entidade está forte. Está forte. Mas você não sabe, você não teve tempo de aprender junto com as suas entidades. Porque eu falo assim, filho, eu gosto de trabucar com rosa branca, runa, guiné, que coisa linda, eu gosto. É. Ervas. Mas o pai Joaquim gosta de arruda. O pai Benedito gosta de guiné. Então por que que ele vai imitar eu? Não, cada um tem suas mirongas. Tem. Então ele tem que aprender com a própria energia espiritual, porque a energia espiritual dele vai falar o tempo certo dele, quando ele está preparado para ele pôr a mão na coroa de alguém, ou para ele ter um terreiro, meu filho. Não é porque ele fica riando prato na encruzilhada, ou firmando toco no cruzeiro, ou ele vai na mata lá colocar fruta pro caboclo, que ele já é pai de santo, não. Não é não. Isso quero aí... Quero ver na hora que o negócio pegar. O negócio pega, vó? Pode você frequentar terreno, né? Sim, sim. E não pega? Pega, vó. Que às vezes é... Precisa ter a proteção, precisa fazer a disciplina, né? E muitas das vezes, o pai de santo nem incorpora, ele mesmo tem que resolver. E da onde vem isso se ele não aprender? Eita. Né? É. Por que você já vê uma situação? Vem alguém com um problema aqui? Toda hora eu tenho que estar baixando no corpo da menina. É. Como é que faz esse corpo magro seco aqui? Eu sou gorda, viu, filho? É. Como faz, filho? Toda hora? Toda qualquer hora? Probleminha. Não. Aí começa a receber lá na rua, recebe. Não é assim, filho. Não é assim. Não. Não é qualquer hora. Não. Você está com problema, você vem dentro do terreiro, você recebe sua entidade, fala com quem é que doutrina lá na entidade, o chefe do camboro, o pai pequeno, a mãe pequena. Você fala comandante do terreiro, mas você está dentro do local sagrado, meu filho. Ah. Espiritualidade não é brincadeira, não. Não é brincadeira, né? Mata, viu? Eita. Uma espiritualidade mal feita leva a pessoa a desencarnar mais rápido. E aí a pessoa vai falar, é macumba que fez. Nem tudo na vida, filho, é feitiço. Não é não. Ai, fizeram um negócio lá pra eu. Aí. Eu tô com demanda disso. Vivo fazendo. Nem tudo é, meu filho. Nem tudo, vó. É desculpa, né, às vezes. É mais fácil, né? É. Do que assumir a responsabilidade. É. Então, assim, a pessoa diz assim, eu vou lá na casa da avó... Vou ficar o tempo necessário para eu virar pai de santo. Isso daí já vem do mundo espiritual programado, não vem, vó? Vem. Às vezes eu olho assim, eu sei quem vai e quem não vai. É. Às vezes eu sei quem vai demorar um pouco. Às vezes eu sei quem vai, que já era passei e não quer. Esse dia mesmo eu perguntei para aquela criatura sentada ali. Esse menino deu muito trabalho para eu, meu filho. Não. Teve outro também, viu? É. Eu falei assim, olha filho, vai ter um filho aí que vai abrir a terreira. Você vai junto acompanhar. É. Ih, mas chorou aqui que nem criança, daqui eu não saio. Mas não vai não. Não vai. Não. Essa é outra coisa que a gente vê na Umbanda. Às vezes a pessoa vem procurar ajuda e é ajudada, não se cobra nada. Só que o medo assim que se diz é assim, a Umbanda cria dependência e não faz a pessoa ficar forte por si só. Faz sempre lá buscar ajuda. É verdade? Eu não sei quem falou isso, da onde você veio da sua cabeça isso aí, ou se alguém falou, mas eu respeito, vai me ser que você está perguntando para eu, né? Claro. Se você se deixar escravizar, você vai ser sempre escravizado por quem você quer. Pode mudar de gente, mas vai estar sempre sendo escravizado. Religião foi feita para libertar filho, foi feita para pôr ninguém lá, manipular ninguém não, filho. Oh, meu Deus. Não. Quem faz isso está pecando. Está pecando? A pessoa fala assim, eu vou prender você. Saravá, filha, você viu? Está saudade de você. Bom, filha, dá pronto, você vai comer. Ah, depois vai comer, né? Tá cedo. Quem faz isso, filho? Pode ter certeza que um dia o terreiro dele vai afundar, a espiritualidade dele vai sair. Olha, eu conheci um que ele perdeu o nego velho dele. Perdeu, vó? Perdeu. Que ele isso? Abandonou. Como é? Ele não veio mais. A entidade não veio mais incorporar. Não veio mais. Não era nem tempo ainda de suspender que ia desencarnar ou ficou velho, não. Não, filho. Nessa terra aqui. Nossa. Onde menina ia. O pai do santo perdeu o preto velho. Que triste, vó. Triste mesmo. Como é que se perde um preto velho? Suas ações, né? Pois ele está ali mostrando para você tudo. E mesmo assim você não quer acreditar. Aí ele só ficou com Exu e um tempo depois Exu também foi bom. Aí ele recebeu um negócio lá que não era nada. Olha, filho, foi difícil. Recebeu um negócio lá, vó? Porque entrou em sintonia com aquilo. Então não é para ninguém que está às vezes escutando a gente, vó, ficar desejando ter mais cargo que vai além da competência. Filho, cargo? Você vai carregar cargo aqui? É. Quem senta e quem abre uma gira, meu filho, é que sabe o peso que tem. Por isso que às vezes aqui eu falo, filho, vai abrir a gira. Faz tempo que eu não faço, mas eu vou fazer de novo. Abre a gira para sentir, porque não é só você pegar um sininho ou um adijá, ou você bater a cabeça, soltar a pemba, você saudar seus orixás, não, filho. Não é, não. Achar que isso aqui, não. Muitas das vezes, menina meu, muitas das vezes ela esquece as coisas aqui na frente. E muitas das vezes eu sei que a pessoa pensou, ih, essa mãe de santo aí não é nada, não. Certo. Mas não é não, porque ela pensa em fazer uma coisa, chega na hora aqui, vai estar aqui nela, ó. Faz assim, muda assim. Cargo, filho. E vocês pedem para ela fazer diferente na última hora, para fazer ela passar vergonha? Ou porque das energias não, presentes na casa? Não, vergonha. Ah lá. De jeito nenhum, ah filho. Nós fazemos de acordo com o andamento da corrente. De acordo com o andamento, porque o corpo dela está aqui, está tomado banho e tudo. Tá. Né? É. Mas nós já estamos aqui há muito mais tempo, nós não saímos daqui. Não saímos? Então nós já sabemos. Quantas vezes eu falei aqui, pode perguntar para ele. Ai, amanhã vai encher. Mas enche mesmo. Enche. Leve. Às vezes nós falamos, não, para ficar calmo. Fica calmo. E todo mundo fica calmo. É. Mas calma. Nós sabemos. Vocês sabem. Ontem mesmo foi o dia da gira do marinheiro. Eu falei para a menina ali que acabou. Falei, vai todos os marinheiros estavam cá sentados. Você imagina, 70 corpos em pé. Ixi. Né? É. E os marinheiros ficam navegando para lá e para cá. É, fica. E tem os médicos que estão tá desenvolvendo também, ele não tem muita parada assim. Não. E tem que atender o povo que está lá, os irmãozinhos da fé. Da fé. Como fica isso aqui, meu filho? Então, falei, vai sentar todos eles para ter espaço para desenvolver e para os outros serem bem atendidos. Uhum. E ele sentou. Sentou? Sentou. Olha. Não é castigo, não. É necessidade. E quando vem assim, vó, uma pessoa para testar a senhora, falar, vó, estou com dor no joelho, mas a dor é no cotovelo. E aí? Tem duas coisas que eu vou falar. A primeira... Acontece, vó. Acontece sim. Mas é por isso que o espiritual e o filho tem que estar bem alimentado. Uhum. Do espírito em sintonia com as entidades. Acontece, eu tô com dor aqui, já doeu em outro lugar. É. Falava, se você tá com dor aí? É. Então tá bom, então nós vamos fazer alguma coisa, mas eu tô vendo que não é aí não. Aliás, você não tá com dor nenhuma, não. Ixi. Aconteceu, pergunta aí pra mim. Por isso eu estou falando, volta aqui o que eu falei. É. A pessoa vem, pede as coisas, fala que ela que está sendo prejudicada, mas na verdade ela quer prejudicar o outro. É. Aí entra onde? O discernimento do médium, uhum, e a espiritualidade junto. É. Para saber se a pessoa está mentindo ou não está mentindo. Que nem os seus olhos agora. É. Mas você não está me testando. Eu pensei que você fosse falar alguma coisa mais forte para ele. Não, vó, tenho um respeito muito profundo por vocês, nunca que eu vou testar. Mas é, eu falo, às vezes eu falo uma pergunta assim mais dura, porque eu vejo que quem vai escutar depois, vó, vai sim, ter. Mas o que é duro na terra? É. Se eu falar para você assim, filho, você é assim, eu estou ofendendo. É. Tem pessoa aqui mesmo, aqui, ou em outro terreiro que eu vou, mas de outro terreiro que é mais aqui, eu não tenho esse problema não. Uhum. Que eu vou brigar com o filho, ele está sendo assim, ele faz tudo errado. Mas se eu gritar com ele, ele começa a chorar, ele não faz mais nada, aí que ele fica. Uhum. Tem outro, que se eu falar mansinho, por mais que ele está fazendo, ele vai tudo certinho. Uhum. Então é de pessoa para pessoa. Para pessoa. Você na espiritualidade tem que saber se você pode gritar, se você não pode gritar. Claro. Né? Falar com cada um, né? Com cada do um. Do jeito que tem que falar com ele. Tem. Ah. Ô filho, põe o demônio aqui pra mãe pular no cruzeiro. E já põe no toco branco também. Não pode esquecer de firmar lá, né? Pipoca, vó? É, demônio. Pra que serve, vó? Então, nós temos um cruzeiro lá fora, né? É. Você que tem, viu que tem Baluaê. E lá naquele cruzeiro também, quem está lá, seu Baluaê. Né? Uhum. Mas eu tenho as almas de trás do cruzeiro, meu filho. Tá uhum. vendo como você não pergunta as coisas para ele? É, tá vendo? Eu tenho umas almas que é de trás do cruzeiro. Uhum. Que quando eu preciso das almas de trás do cruzeiro, estão alimentadas, né? Então eu trato ele com deburu, eu não ponho nada demais assim. Não. Eu ponho marafim, um toco branco. E põe no deburu, que às vezes eu posso precisar dele, eu não sei que tempo. É? É. Então, e essas almas aí é o quê, vó? É espírito perdido? Olha, essas almas que eu tô falando não tem nada a ver com as 13 almas, viu? Ah. Viu? Não tem, não. Não tem. Essa alma que eu tô falando tem a ver com as almas de trás do cruzeiro, que eu falo que é de trás, de quando nós precisa. Mas você quer saber? Quero. Exu. Que coisa boa. E eles obedecem para tu, né? Obedecem? Mas por que vocês dão castigo se não obedecer? De jeito nenhum, não é nem castigo não. Eles são espírito doutrinado também. Obedece pela amizade e mas respeito. Mas veja bem. Uhum. Pode encher lá, viu, meu filho? Pode encher tudo aí. Põe lá em cima. Lá. Vou encher lá. Veja bem. Antigamente, no terreiro antigo, quando você olhava assim no altar, você vinha todas as imagens, né? É. E aqui embaixo, assim, ó, aqui por baixo, via. Tinha os Exu. Sim. Com paninho escondendo eles ali. Eles trabucavam junto ali. É mesmo. E antigamente, quando alguém vinha tomar um passo, alguém tinha algum obsessor maior, que não era tirado com caboclo preto velho, precisava do Exu, tirava assim a guia do Exu e já passava na pessoa ali mesmo. Às vezes, a entidade cruzava a banda e ninguém sabia que era Exu. Nossa! Porque nós limpa, mas quem leva é o Exu, meu filho. Né, vó? A senhora fica feliz, a senhora gosta dos Exus, né, vó? Quem não gosta? Uhum. Né? Quem não gosta? Então, o meu cruzeiro bem firme mesmo, que me ensinaram, é o cruzeiro, eu tenho o cruzeiro das almas do Espírito Velho, tem o cruzeiro das 13 almas e atrás do cruzeiro tem a minha sustentação. Porque eu não preciso ficar chamando o Exu para incorporar aqui. Não. Eu tenho um que trabuca comigo nas almas que faz esse carreiro. Quem que é, vó? Não, Deus não pode falar. Não, mas é, não é o seu morcego? Não, não é o seu morcego, não. Seu, olha, seu morcego, você sabe ele? É. Olha, vou falar do seu morcego, você sabe quando ele vem em terra aqui? É. Não sei se eu posso falar, né, filho? Posso falar, filho? Pra, posso, pra, né? Pode falar. A mulher fica doida. É, vó. Um dia pode você ver. E a senhora, e a gente tem autorização para conversar com ele em outra oportunidade, vó? Pode. Oh, graças a Deus. Pode sim. Tá certo. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele é bonzinho assim, né? É. É bonzinho. É bonzinho. E a senhora, quando a senhora trabalha com ele, é só na hora que a senhora está incorporada na menina ou até no mundo espiritual a senhora trabalha com ele? O que, que a senhora quem, faz? Quem leva as oferendas ao pé do nosso pai é guardião. É. Ele chega mais próximo. Chega? Chega. Mais próximo? Do pai é. Como é que é isso, vó? Tem uma história aqui, não vou entrar hoje assim, não vou entrar agora, mas se você for buscar desde o tempo atrás, dos antigos, não só da Umbanda, mas de outras religiões africanas, vai ver que Exu é que faz esse negócio, essa parte de levar sua oferenda ao pé do pai. É como um acordo. Como um acordo. Como um acordo. Mas ele faz. Exu não é demônio, não. Não é, né, vó? Ô, vó, fala, eu só queria falar que a senhora falasse mais daqueles 7 níveis que tem depois que a gente morre. O preto velho já passou tudo 7. Já. O Exu também? Também. Olha. Filho, tem uma coisa que eu falo pra vó e me sei. Então eu sou uma Iaconga, né? É. Eu tenho já um espírito doutrinário, que é a vovó Maria Estrela. A senhora gosta. Você recebe vó Maria Conga, menina recebe vó Maria Conga e esse menino recebe vó Maria Conga. É. Tudo no mesmo tempo. E aí? É a senhora chegando nos três. Sim. Mas veja bem o que eu vou dizer para vó Nicê. Uhum. Vó Suzê é um menino maior mesmo. Uhum. Menina aqui é uma menina boa. E esse aqui adora fazer o mal pros outros. Ixi. E todos eles têm mais de acordo. Todos. Aí vem três pessoas, né? Aí vem um menino, passa com esse aqui, pede uma coisa e fala assim, ah, mas eu não estou querendo fazer tão bem assim. Uhum. Esse aqui, ah, mais ou menos. Mas eu vou passar com outro mais de acordo para ver. Então isso aqui só quer a maldade. Ai. É o espírito, filho? Não. É aquilo que a matéria já carrega. Filtra, né? Vai filtrando, chega uma Maria Conga meio estranha ali no destinatário. Eu não sei, mas ela tá ali para doutrinar aquele que é mais ou menos e aquele que faz coisa errada, tá. Tá, vó. E agora, para quem tá escutando a gente, não é que a senhora chega nos três, né? É outra Maria Conga, é outro espírito da mesma linha, né, vó? Olha, isso é muito bom, posso dizer, falar. Ah lá. Porque o nome... É quando você fala Pai José. Pai José da Costa. Ele vem da Costa. É. Pai José de Aruana. É. E assim daí. O nome, cada um fala o que quer. Uhum. Mas eu posso vir sim, mais filho, a mesma Maria Conga. Assim. Pode, né? Mas não ao mesmo tempo, por causa, né? Da luz, filho. Sim, sim. Mas não é ao mesmo tempo, né, vó? Não, ao mesmo tempo. Tá num um primeiro, depois tá no outro. É um plano, depois outro. Tem hierarquia, filho. É. Entendeu? Aham. Mas é tudo assim. Posso você ver um caboclo? Uhum. Posso você ver Tupinambá? Vi. Ele fala nome Tupinambá. É. Mas o nome dele não é esse. É, igual a senhora. O nome é outro, né? É outro. Mas ele vem da linha do Tupinambá. Então ele pegou aonde ele aprendeu. Uhum. Eu sou Tupinambá, mas o nome dele é Tupi alguma coisa que eu não vou falar. Lógico. Se quiser eu falo. Ele deixa. Deixa eu que mando aqui. Seu ele tá no meu triângulo, filho. Tá? Tá. Como é que é esse triângulo aí? Explica. Aqui eu tenho 3 triângulos. 3. Eu, Maria Conga, Caboclo, Tupinambá e Exu Morcego. E aqui, pra alguém estar no meu triângulo, eu tenho que dar dinheiro pra eles. Como é que é aí no mundo espiritual, vó? O que, que a senhora dá pra eles? Tem que dar pataco pro triângulo divino? Não. Triângulo aqui que a gente fala assim, pra alguém me ajudar em alguma coisa, tem a hora de trabalho dele que a gente recompensa com dinheiro. Que recompensa a senhora dá pra eles ficar no seu triângulo, vó? Recompensa? É. Eu dou. A senhora dava? Que recompensa que é essa, vó? A palavra. A oração. O entendimento. Essa é a maior recompensa que eu vou dar. Porque se ele está nesse lugar, o espírito para ficar naquele lugar, ele tem que querer. Querer. Tem que aceitar. É. Entendeu? Sim. Sempre vai ter um pouquinho a mais, só um pouquinho a mais que ele. E se ele se identifica com aquela energia, ele vai ficar. Vai ficar. Eu não preciso dar nada para ele. Ele mesmo vai falar, já chegou o espírito aqui, chegou nos outros aí? Posso ser que é luz? Olha, a mãe vai cuidar de você, encaminhar você. Você pode, quem sabe, daqui um tempo, voltar com uma iluminação espiritual. E aceita. Olha. Alguns não. Alguns não, né, vó? Mas, aí, assim, no caso... o povo atrás do cruzeiro. Uhum. Porque aqui bagunça ele não vai fazer. Não vai fazer. Então ele tem que levar isso para algum lugar. Entendi. Para doutrinar, não para jogar também mais no sofrimento que já está. E às vezes o espírito sofre também quando ele é levado para o aprendizado, filho, não aceita. Não aceita, vó? Não, filho. Às vezes não aceita, não. E aí você sorta ele lá na onde a sintonia dele funciona. Para ele aprender, para ele se equilibrar, para ele não se debater, para ele não cuspir, para ele não xingar, para ele não falar em ódio, em matar, para ele não fazer coisa ruim. Não falar em outra língua? Não. Ai. Ele tem que aprender. Que... Se mesmo assim ele não quer, é. Aí já tem uma outra espiritualidade que encaminha ele para um outro canto. Para outro canto. Para não atrapalhar as energias do andamento da terra espiritual. Uhum. Viu? Olha. Entendeu? Nesse triângulo aí, vó, por que que não tem um baiano, um marinheiro e um cigano nesse triângulo aí? Mas pode ter. É a senhora que escolheu que não tivesse. É, é que na verdade, esse triângulo ele foi firmado na menina desde pequena. Que quando ela tinha, porque ela não queria abrir terreiro, não, viu, filho? Não ficou, queria, vó. E ficou lá no homem do louco, ah, meu filho, dormiu na rua. Mas você não sabe, filho. E foi difícil doutrinar essa menina, viu? Foi. Porque às vezes, vó, vamos dizer assim, uma pessoa vem com a obrigação de se tornar um dirigente espiritual. Sim. Mas daí, ou ela acha que não tem tanta responsabilidade, assim, ou não vai ter condição de espaço, e aí fica difícil para olhar lá no futuro, que você já consegue, né? Que a pessoa deve fazer, vó? Se chegar, por exemplo, a senhora chega e fala, olha, meu filho, você vai ser um dirigente espiritual. E a pessoa diz assim, ah, mas eu não acredito, vó, porque é muito difícil, é, tem que abrir casa. Não é fácil, filho, mas o que é fácil? Né? O que é fácil? Você quer comprar um burro de ferro daquele bonito, mas você não tem perna para comprar aquilo lá. Você vai pegar um outro. É. Tudo é difícil, mas não é impossível para quem tem fé. Fé, né? A pessoa primeira tem que querer e acreditar. Tem. Olha, filha, eu vejo assim, mas hoje em dia, como nós estamos num plano um pouco acima, nós temos até medo, viu? Tem medo, vó. Porque o que a mãe vai falar, serve para os filhos que estão aqui, que hoje não estão todos, né? Mas é aprendizado que vocês sabem tudo que eu falo, vocês passam para os irmãos. Filho, antigamente, se tinha um adivinho que todos, da tribo que tinha, ia lá e tinha um adivinho que jogava. Adivinho. Hoje, se você for adivinhar alguma coisa de Deus, por que você não adivinha a sua vida que está ruim? Então é muito fácil eu vir aqui e abrir um jogo para você. É. Sabendo que minha menina não tem uma casa. Não tem uma comida para comer. É, realmente, realmente. Como eu posso abrir um jogo e saber dos outros e eu não saber do que está acontecendo em você? Então muito se acontece. Eu não estou dizendo que o jogo não é verdade. Não, lógico, lógico. Eu estou dizendo que as pessoas não podem apenas se afinar na adivinhação. Não pode. Isso é perigoso. É, lógico. Viu? viu? Uhum. Adivinhar as coisas é perigoso, você pode. Tem que sentir. Eu não condeno, eu não estou condenando. Não, claro que não. Em espécie alguma, em nação nenhuma que faz, que já é da nação, que já é daquilo ali, é fundamento. Uhum. E tem que ser respeitado, os espíritos respeitam as entidades, respeita isso aí. Respeita. Respeita. Mas muito cuidado hoje em dia, os filhos. Porque um vem e fala, você deixou ele já, você tem que abrir a casa. Mas aquele filho, meu Deus do céu, ele não tem nem onde morar, né, filho? Ele mora, às vezes, num cantinho do terreno, mora junto com outro ali de favor. Como que alguém vai pensar? Aí a pessoa fica com aquilo, ele vai ostentando aquilo. Ele não tem condição de pôr uma guia branca no pescoço, porque isso aqui, filho, olha, tem fundamento. Tem. Eu posso falar um dia disso aqui para você hoje? Isso aqui é muito importante. Isso aqui não é mais um adorno e um enfeite. É. Por quê? Isso tem um significado de magia, magia divina. É. Não é representação de quanto coroa vosso se tem, não é isso, não. Não, não. Não é, não. Não é. Tem um porquê. Uhum. Então, aquela pessoa está ali, como que eu vou falar para ela que ela vai abrir isso, que ela vai fazer isso, que se ela está passando a necessidade, mas está no jogo. Aí a pessoa, tem pessoa que espera a vida inteira e fica ali, e não acontece nada, e aí vai cobrar de quem? Né? Como a pessoa vem e fala assim, eu quero fazer uma amarração. Eita. Ah, para com isso, meu filho, vamos parar com isso. É, a senhora falou. Vamos parar de mentir aí. Porque essa coisa de amarração, para vosso ser amarrar, como eu já falo aqui, para vosso ser, eu falo também, eu sempre falo. Você sempre fala. O negócio de amarração, isso entra, é isso que eu queria falar para vosso ser, para vosso ser começar a escrevinhar. É. É segredo, meu, eu tenho e eu falo. Uhum. Vosso ser tem que segurar muita coisa para vosso ser fazer uma amarração dar certo. Isso ninguém fala. É mais fácil você vir, você dar os patacos, você arriar isso, arriar aquilo. E aí a pessoa até vem às vezes, fica um tempo. E aí quantas vezes vem? Vem daquele jeito, bate, você trai, machuca isso, aquilo, faz um monte de coisa e você vem perturbado. Adianta você amarrar? Não. Livre-arbítrio, meu filho. Amarrar para quê? Se você, cada um nasceu livre, não deu certo cada um para o seu canto. É. Adivinhar para quê se você também não tem nada? Tem quantos pais de santo? Eu não estou criticando. Não. Eu não vou nem falar. Nem vai falar. Porque aí também... Filho, não. Uhum. Vamos trabalhar na corrente do bem. Do bem. Vamos fazer o bem, falar a verdade. Porque não adianta falar mentira. Às vezes tem aquele filho que vem com aquele problema. Ele aprendeu tudo. Depois ele começa a cair. Mas ele não cai por causa da entidade, ele cai por ele mesmo, porque ele não faz a mudança interior dele mesmo, meu Deus do céu. E isso nós não temos como mudar, filho. Nós temos como ajudar, como o anjo da guarda ajuda. Então, vosso ser está acordado até agora, nesse tempo da Terra, que já está escuro, né? Tá. Então, quando vosso ser for dormir, vosso ser vai tomar seu banho, vosso ser vai fazer sua comida, comer seu jejum, tudo lá. É. Vosso ser vai entrar no sono profundo, que vosso ser trabalhou todo dia. É. Vai ter um momento do ciclo do tempo da Terra que o seu anjo de guarda ele vai levar tudo aquilo que vosso ser passou por dia para um lugar, para um portal. Uhum. Um portal. Uhum. Ele vai descarregar, mas ele tem que sair e afastar um pouco do seu corpo. O que vai acontecer? Ele tem que trazer aquele anjo auxiliar que trabuca com ele para ele depositar outra energia para quando vosso ser acordar. Nossa. Por isso que eu falei dos dois anjos da guarda. Ah, entendi agora. É algum segredo que alguns não sabem. Entendi. Mas isso se pratica para vosso ser aprender. Quem já fez isso e praticou, sabe que tem mesmo. Uhum. Os filhos aqui estão começando a praticar. Está começando. Menina minha não faz mais não, que o marido dela já jogou água na cara dela para ela voltar. É. Tá comendo, né? É. Tá certo. Então, uma coisa que é muito segredo. Muito segredo. Mas segredo não se leva. Porque senão fica muito filho aí perdido quando um pai ou uma mãe de santo morre. Mas eu estava no terreiro, morreu meu mentor espiritual, e agora? Não. Por isso que aqui eu faço menina acordar. Eu estou falando mesmo hoje, porque o companheiro dela está aí todo dia e eu sempre falo. E às vezes ele gosta muito de Deus, sabe? Uhum. Todos eles, vocês todos gostam de Deus. Eu gosto de todos vocês. Não, eu gosto. Eu falo, filho. Que tudo ela põe no papel. Uhum. Tem um monte já. É. Claro. Pra, se um dia acontecer alguma coisa, ele sentar aqui e falar, olha o que a mãe deixou, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, até mesmo com o corpo dela. Nossa. Assim que é bom, né, vó? Então. Levar segredo pra quem, meu filho? É que tem coisa ainda que você nessa sua caminhada, às vezes você quer perguntar, é. Às vezes a entidade não fala, mas é porque não é porque. É porque muita cabeça vão ouvir. É. E não vai entender conforme você ou os outros entendem. Cada um entende o jeito Sim. que quer. Tem que falar. É? É. Cada um entende do jeito que quer. Não do jeito que tem que ser. Mas nós não estamos aqui para ser o dono da verdade, nós estamos aqui para orientar o seu passo. Uhum. O dono da verdade é só o Pai. Tá certo. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Eu vou falar uma coisa pra vó me dizer, então. Uhum. Posso ver, faz esse negócio atrás desse coisa preto aí? Sim. É bonito, né? Embora eu não sei o que vai acontecer, mas é bonito. Bonito, depois já vai ver. Mas você não vai ficar nisso só, não. Não vou, vó? Não, isso é muito pouco pra você. É pouco, vó? Porque eu não sei como é o seu grau de mediunidade aí, ainda. Uhum. Se você consegue ouvir o que a sua entidade é falando e fala para a vó dizer. Uhum. Mas você não vai ficar só nisso. Você tem que escrevinhar. Escrevinhar, vó? Já era para ter começado através do sonho, viu? É, né? É preguiça? Não é não, vó. Vai chegar o momento. Vai, né? É. Que coisa boa, vó. E você vai estar aqui no meu banco. A hora que chegar o momento? O que quer dizer isso, vó, que vou estar aqui no seu banco? Eu sei o que quer dizer. A espiritualidade sua sabe. E quem confia sabe o que eu estou falando. Guarda esse dia, viu? Uma vez eu contei uma história aqui. E eu sempre conto quando eu tenho tempo. Que eu não estou tendo tempo, eu não sei o que está acontecendo. O que é isso? Eu não estou tendo tempo, meu Deus do céu. Posso dizer, não dá tempo para nego velho falar coisas. Eu preciso tempo. É assim, eu muito, preciso tempo. Muito trabalho, vó? Trabuco, filho. Ah. Você não sabe o que é trabuco. É, não sei. Muito trabuco. Mas eu falo para você aqui, que vai chegar um dia que eu vou sentar aqui, eu vou pitar, eu vou beber meu cafezinho, vou comer meu pãozinho aqui, meu rezar meu texto e os fios que vai trabucar. Ah, é? Eu só vou ficar olhando. Nossa, que bom. Mas vai demorar, meu filho. Vai demorar. Espírito não está à venda, como a fé não está à venda, nem Jesus Cristo está à venda, meu filho. Uhum. Não tá vendo, avó. Então, se não tá dando certo, a Umbanda condena, o espírito condena certas coisas. É crime.